Sustenta a pisada, esse céu bem estrelado. Na verdade são dois olhos arregalados, vigiando. Sustenta a pisada, a via na caminhada. Na estrada tem tucaia, tem punhal e lazarina. Homem, tece a própria rede, tece a teia, sua sina. Homem, tece a própria rede, tece a teia, sua sina. Homem, tece a própria rede, tece a teia, sua sina. Homem, tece a própria rede, tece a teia, sua sina. Sustenta a pisada, no fogo desse balanço, no rasca de um curisco, pode virar um balaço, no aço frio da bala, nesse teu desembaraço, você cai estribuchando sem saber o que tá havendo. Sustenta a pisada, prepara o zóio e a garganta, a latomia será tanta, não dá nem pra imaginar. Sustenta a pisada, esse céu escurecendo. Na verdade chuva crioula, o sol que virá. A pisada no susto sustento sustentará. A pisada no susto sustento sustentará. A pisada no susto sustento sustentará. A pisada no susto sustento sustentará. Fica mal com Deus, com Deus.